Você levanta as mãos, chora e diz que é cristão, mas por dentro do coração tá regado de lama e canção. Na frente do altar promete ser fiel, mas por trás esconde o que faz lá no hotel. Deus não se engana, ele tudo vê. Cuidado, irmão, não brinque com a fé. Ele sonda corações, conhece intenções. Nada está oculto aos seus olhos, não. Ele sonda corações, conhece intenções. Nada está oculto aos seus olhos, não. Deus conhece suas atitudes. Nada escapa do olhar do Senhor. Não minta no altar, pois você vai cair. O justo juiz está aqui. Não brinque com a graça, é santa demais. Quem se arrepender, volta atrás. Deus conhece suas atitudes. Não minta no altar que você vai cair. Na frente do povo parece tão puro, mas no secreto tudo tão obscuro. Não existe máscara diante de Deus. Quem engana os homens não engana os céus. Ele sonda corações, conhece intenções. Nada está oculto aos seus olhos, não. Ele sonda corações, conhece intenções. Nada está oculto aos seus olhos, não. Deus conhece suas atitudes. Nada escapa do olhar do Senhor. Não minta no altar, pois você vai cair. O justo juiz está aqui. Não brinque com a graça, é santa demais. Vem se arrepender, volta atrás. Deus conhece suas atitudes. Não minta no altar que você vai cair. Ainda há tempo de se humilhar, de confessar e se libertar. O sangue de Cristo pode te lavar, mas tem que ser de verdade, tem que se entregar. Suas atitudes, nada escapa do olhar do Senhor. Não minta no altar, pois você vai cair. O justo juiz está aqui. Não brinque com a graça, é santa demais. Vem se arrepender, volta atrás. Deus conhece suas atitudes. Não minta no altar que você vai cair.